sobre, falar sobre. Que mal fiz, que mal, que mal fiz, meu amor, que mal fiz, afinal, para não sentir teu calor. É um inferno, tu não estás em Portugal. Se a tempestade for desviar, vem consolar para consolar. Toda a amargura quebranta. Cada fado que se canta é a oração que se reza. Senhora de fado, no teu altar de Lisboa, pelas colinas em toa, o fado de cada voz. Senhora de fado, eu cantarei emoção, porque o fado é a oração que usamos todos nós. Nossa Senhora do Fado, eu peço ao céu teus favores. Este meu cantar magoado, Nossa Senhora do Fado, rogai por nós, cantadores. A cantar eu vou rezando, cada hora, cada dia, ao fado vou-me entregando, e a cantar eu vou santo, Padre Nosso, Ave Maria. Ao fado vou-me entregando, e a cantar eu vou santo, Padre Nosso, Ave Maria. Senhora de fado, no teu altar de Lisboa, pelas colinas em toa, e o fado de cada voz. Senhora de fado, meu cantar é emoção, porque o fado é oração que rezamos todos nós. Que me dás enquanto canto. Minhas saudades coitadas são por ti tão torturadas que o fado desfaz sem pranto. Minhas saudades coitadas são por ti tão torturadas que o fado desfaz sem pranto. Coração, tem mais cuidado, não acuses nem maltrates nosso amor desencontrado. Quanto mais coração bates, mais tu sofres os rebates de que és o réu culpado. Quanto mais coração bates, mais tu sofres os rebates de que és o réu culpado. Coração, coração, tem piedade, sei o nosso entendimento. Mós matando a ansiedade, não faças do sentimento meu veneno e teu sustento. Sangue do mal que me invade, não faças do sentimento meu veneno e teu sustento. Sangue do mal que me invade. Coração, se não cabemos, quer te apertes ou dilates, no peito que nos prendemos. Quer me culpes ou resgates, mais me queres e bates mais depressa os dois. Os dois morremos. Quer me culpes ou resgates, quanto mais me queres e bates mais depressa os dois morremos. Caia chuva. cai a chuva, chama o vento, são as lágrimas do céu que fazem brotar as minhas. Canal 2 da Antena Web. Somos dois gritos. das nossas mortas esperanças quando para coração. Cansei-me dos poemas que escrevi, mas não tive coragem de os rasgar. São versos, meu amor, falam de ti. Às vezes finjam não falar. São versos, meu amor, falam de ti, mesmo que às vezes finjam não falar. Quando chegou a noitinha, ficou todo contente por me ver. Pediu-me versos novos e eu não tinha. Rasguei-os antes mesmo de os escrever. Pediu-me versos novos e eu não tinha. Rasguei-os antes mesmo de os escrever. Agora quando o fado me visita, já traz poemas feitos de tristeza,

que fado és. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Chorar é mais mulher.

Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Para não se fazer ouvir na travessa o quarto escuro, beija-me o rosto inseguro quando me apanha a dormir na travessa o quarto escuro. Deixa-me o rosto inseguro quando me apanha a dormir. Tenho o dom de me levar onde lembra o meu coração. Dá todo o tempo que tem, mais do que minha mãe, mãe da minha condição. Dá todo o tempo que tem, é mais do que minha mãe, mãe da minha condição. A saudade anda descalça, e é descalça que me quer. Faz brilhar o que entristece e o que morreu permanece. Na saudade é uma mulher. Faz brilhar o que entristece e o que morreu permanece. Minha saudade é uma mulher. Disseram-me adeus. Ai, pecado.